costas larga. Até o próximo, até o próximo programa. A noite é nossa na Rádio Satélite FM. Você está ouvindo a Rádio Satélite FM 104,9. Solução Contabilidade, profissionalismo, dedicação e competência para atender às necessidades da sua empresa. Contabilidade comercial, rural e industrial, abertura e encerramento de empresas e imposto de renda pessoa física. Uma equipe experiente à sua disposição. Venha nos visitar na Avenida Paraná 1064, Primavera 2, em Primavera do Leste. Segunda, sexta, a partir das 14 horas, Neide Prudente com a Tarde Nossa. 21 horas e 10 minutos. Há 30 anos, a Primacred oferece serviços financeiros de qualidade, com transparência e atendimento personalizado. Mas sabia que dá para ficar ainda melhor? Com a chegada de novas tecnologias e produtos, estamos nos tornando ainda mais eficientes e completos para você. Em parceria com o sistema Credicis, vamos trazer novos pontos de atendimento para um alcance ainda maior de pessoas. Venha fazer parte da Primacred, a cooperativa que a cada dia amplia espaços e promove a geração de emprego e renda. Primacred, mais completa para você. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila! Pois é, né? O tempo passa, o tempo voa e a nossa bodega continua numa boa aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil. Como é que vocês estão, minha gente? Quanto tempo que eu não via vocês? Pois é, a você que me escuta pela primeira vez e a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos agora às atrações de hoje da nossa bodega, porque hoje tem as músicas de sempre, tem os pedidos da galera, a sua participação, tem também a volta dele, o rei do jabá, Ricardinho Rivadavia, e nós ainda vamos falar sobre como você pode aproveitar aquele folheto de loja que você recebe na rua ou em casa. Enfim, um programa recheado de coisa, especialmente pra você. E lembre-se, não seja um ouvinte silencioso, você pode participar do nosso programa pelo Bodega Zap. Nosso WhatsApp é à sua inteira disposição e o número é este aqui: DDD 89 99992 7022. É isso aí, a locução, edição, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são todos meus e Ian José Silva. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Um homem andava com sua moto por uma estrada de terra, quando se deparou com uma ponte de madeira sobre um riacho. Atrás dele vinha um caminhão. Ao chegar na ponte, o motoqueiro fez sinal para que o caminhoneiro avançasse pela frágil passagem. Mal o caminhão havia atravessado a metade do trajeto e a ponte cedeu. Um popular que passava por ali e viu a cena, perguntou ao motoqueiro: "Por que você não passou primeiro pela ponte? Teria dado para você passar antes dela ceder." E o motoqueiro respondeu: "Tá doido? E correu o risco de cair com essa pontezinha michuruca e perder minha moto novinha? Tô fora, prefiro pegar o desvio pela rodovia aqui perto." Moral da história: se você vê uma pessoa prestes a fazer besteira, é melhor não intervir, porque se a pessoa não erra, ela não vai aprender que existem formas mais eficientes de fazer as coisas, não é verdade? Esta é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando agora sim a nossa bodega do Maguila no oferecimento de conhaque São Simão. Beba e fique doidão. Antes da gente partir para a parte musical do nosso programa, vamos saudar as nossas mais novas rádios parceiras da Rede Bodega Sat, cada vez mais crescendo, Brasil afora, e a gente agradece a confiança, a parceria de todo mundo. Vamos saudar aqui os nossos amigos da Web Rádio Caxias, lá de Caxias, Maranhão, meu amigo Igor Carvalho, toda a galera aí de Caxias na escuta da nossa bodega. E vamos saudar também os nossos mais novos ouvintes da Rádio Vila Nova FM 87,9, lá de Vila Nova do Piauí. Um abraço a todo mundo aí da cidade poesia, é pertinho aqui de onde eu tô, rapaz. Qualquer dia eu vou dar um pulo aí, né, conhecer aí esta bela cidade, e espero que o pessoal não me receba com tomates. Mas enfim, você pode participar aqui do nosso programa, tá? Eu aguardo seu áudio, sua mensagem de texto pelo nosso WhatsApp 89999927022, beleza? Aguardo sua mensagem. Se não der pra exibir hoje, a gente exibe no programa que vem. Mas enfim, meus amigos, vamos de música, porque música é o que o povo gosta de ouvir. Eu vou tocar agora Si Villanova, e ele canta pra gente A Dança da Porta Giratória. Que maravilha, né? E depois eu trago Bartô Galeno e a música Carro Hotel, essas duas carimbadas pra começar muito bem a nossa bodega do Maguila. Começar pra cima, o pior programa do rádio brasileiro está no ar. Aumenta o volume aí, viu? Essa é a dança da porta giratória. Se ela alarmar, aí ela não roda. Essa é a dança da porta giratória. Dê um passo para trás, gira e roda. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Essa é a dança da porta giratória. Essa é a dança da porta giratória. Se ela alarmar, aí ela não roda. Essa é a dança da porta giratória. Dê um passo para trás, gira e roda. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, roda e rebola. Essa é a dança da porta giratória. Gira, gira, gira, gira, gira.